pude resistir. Teu olhar é fogo de queimar. Não queria nem saber, nem pensar em te perder. Teu olhar é colo de ninar. E eu me apaixonei, deixei falar a voz do coração, que cansou de guerrear, já não quer se aventurar. Não é mais escravo da ilusão. Oh, meu amor, você é quem me aquece. Oh, meu amor, alguém que não se esquece. Oh, meu amor, sou cheio de defeitos, mas abro o meu peito pra você entrar. Meu amor, de queimar. Não queria nem saber, nem pensar em te perder. Teu olhar é colo de ninar. E eu me apaixonei, deixei falar a voz do coração, que cansou de guerrear, já não quer se aventurar. Não é mais escravo da ilusão. Meu amor, oh, meu amor, você é quem me aquece.